no meu barraco. Olha, preste atenção, brincando com o peru, meu bichinho de estimação. Olhei pela janela e avistei minha vizinha, menina danadinha, brincando com a Sachaninha. Aí não perdi tempo pra eu ficar sussurro, botei Xaninha nela pra brincar com meu peru. Peru, peru, peru, se você gosta disso, ela senta o bumbum, quica o bumbum, bate o bumbum, desce o bumbum, senta o bumbum, quica o bumbum, bate o bumbum, bate, bate, bate o bumbum, bate o bumbum, quica o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum, quica o bumbum, bate o bumbum, sola Fidel, ai baby, sola, sola que é sucesso, até Comanos, do reto da Cuba. Piru, piru, piru, se você gosta disso, ela senta o bumbum, quica o bumbum, bate o bumbum, desce o bumbum, senta o bumbum, quica o bumbum, bate o bumbum, bate, bate, bate o bumbum, bate o bumbum, quica o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum, quica o bumbum, bate o bumbum, sola Fidel, alô Sônia, cadê o whisky baby? Até Romanos, derreto de Cuba.